O do Michele, o do Emanjé, o Iô do Té, a base é Missebio, a Taramambá, Emanjé, o Mio, algum Té. O do Mio. E o Lodô, Iá. O do Mio. E era o Lodô, Emanjé, o Sim. E era...